Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho divulgou na semana passada o último levantamento sobre a geração de empregos formais do Brasil. Em todo o país, no mês de novembro, foram gerados 47 mil empregos formais, um crescimento de 0,12%, o maior nos últimos 3 anos para o período. No acumulado do ano, o crescimento chega a quase 4%. Os números favoráveis se deram principalmente no setor de comércio e serviços. No Paraná, o crescimento na geração de empregos em novembro é de 0,19%, com a criação de 5 mil postos de trabalho. No acumulado do ano, os números chegam a 5%, a terceira melhor média do país. Foz do Iguaçu é a sexta cidade do estado com maior geração de empregos formais. Apenas em novembro foram gerados 2.449 postos de trabalho. Como houveram 2.160 demissões, o saldo positivo é de 289, um crescimento de 0,51%. A variação só é menor que a dos municípios de Ponta Grossa, Londrina, Curitiba, Cascavel e São José dos Pinhais. No acumulado do ano, Foz do Iguaçu teve um crescimento de 5,75%, gerando 30 mil novos postos de trabalho. Maurício Freire, para a CBN Foz.